Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. A gente está continuando, né, uma série da Netflix específica, né, porque a gente já fez cast de Demolidor, a gente já fez de Jessica Jones, né, então vamos seguir esse embalo. Obviamente iremos falar sobre agora Luke Cage, gente, é isso aí. Big Watch. E sem mais delongas, eu vou me apresentando aqui, eu sou o apresentador Mugiwara. E, cara, nesse podcast, quem falar palavrão vai ter que colocar dinheiro na caixinha. Eu sou o Pops. Pops, tá bom. Aqui é o Bira e eu quero saber, alguém vai tomar um café comigo? Não, eu não quero. Sai daqui. Não, sai daqui. Não. Sai daqui. Aqui é o Seiji, você prefere o Jet Li ao invés do Bruce Lee? Não, você não pode me treinar. Sai daqui. Vai embora. Aqui é o Rod Cage e cacetada. Só os caras antigos vão manjar dessa referência aí. Fale Sweet Christmas, então, alguma coisa assim. Sweet Christmas, isso aí, né? Sweet Christmas é no original. Falei só os antigos, ou seja, na hora. Ah, droga. Eu quero estabelecer um primeiro contato com os participantes aqui desse podcast e quero falar uma coisa. Quem aqui só assistiu a série e quem aqui já leu quadrinhos de Luke Cage? Eu, já me colocando aqui na fogueira, só assisti a série. Até porque quadrinhos não é muito minha praia. Eu só assisti a série. Eu só vi a série, o único contato assim que eu tive com Luke Cage foi aquele Luke Cage Noir, que saiu encadernado, que saiu vários Noir. Nossa, foi o único contato que eu tive com Luke Cage. Mas eu não sei nada. O meu julgamento total é só na série. Pela série, tá bom. Eu só já vi algumas histórias que tem o Luke Cage, mas eu nunca li uma história do Luke Cage próprio, né? Algumas histórias, tipo quando ele entrou nos Vingadores, alguma coisa assim. Pouca coisa também. Pulse também, pouca coisinha, né? Mas ao menos você conheceu o personagem por quadrinho, sabe como ele era no quadrinho. Por nome eu conheço ele, sim, a história, a importância dele, eu sei disso, mas... Conheci mais a profundo mesmo, mais a parte do seriado mesmo. Isso, entendi. Ah, eu tô na galera do quadrinho também, eu já vi ele por aí. O Rods é o cara que, ao menos, ele é o cara que pode opinar alguma coisa com o quadrinho em si mesmo. Mas beleza. Então a gente tá falando sobre Luke Cage, mais uma série da Netflix, né? Com produção da Marvel. Então tá tudo interligado no universo louco cinematográfico da Marvel. Né? Tá tudo conectadozinho lá. E mais uma vez também tá conectado com as próprias séries que estão saindo da Marvel na Netflix, né? Então a gente teve Demolidor, a gente teve Jessica Jones, tá vindo mais coisa por aí. Enfim, Luke Cage contou com 13 episódios e foi lançado recentemente pra caramba, dia 30/9/2016, e a gente maratonou essa porra pra poder gravar esse cast. Falar bem ou não, né? Aí que tá. Eita. Eu vou falar bem. Neste cast. Eu vou falar. Adiantando que tem a galerinha pró, a galerinha contra essa série aqui nesse cast, tá? Vamos lá. Eu não vou estender muito, que a gente hoje tá aqui pra falar mais da série mesmo, né? Mas só a diferença, o Luke Cage, ele é um personagem que veio dos quadrinhos, né? Ele apareceu, se eu não me engano, numa revista própria em 1972. Sim, exatamente. Luke Cage Hero for Hire, agora eu tô olhando aqui as infos aqui, mas o que rola, né? O Luke Cage, ele é conhecido aí como herói, né? Tal, mas ele não é um herói, assim, pelo bem só da justiça, não, né? Ele, como ele tem uma origem em Nova York, no Harlem, que nem a série, né? Tem tudo um background aí dele que é bem parecido com o que a gente viu na série, assim. Ele, principalmente nos quadrinhos, ele se dispõe a ser um herói por aluguel, assim. Ele faz uns trampos, faz uns bicos, assim, que compensa, né? Ele realmente ajuda as pessoas, né? Mas depois, sempre tem vai e vem, né? Nada é preto e branco. Então ele vai, tem hora que ele tá numa vibe mais heróica mesmo, né? Tá lá com os Vingadores, resolvendo as paradas mais urgentes. Tem dia a dia que ele tá fazendo lá os bicos dele lá de guarda-costas. E assim ele vai indo. Sabe? Ele é muito importante porque acontece, né? Ele é um herói negro, né? Ele foi um dos primeiros também heróis negros, né? Ou que se consolidaram, né? No ambiente de quadrinhos. E uma coisa muito importante também é que ele veio principalmente pra representar aquela onda do Black Exploitation, né? É aquela série e ondas de filmes assim dos anos 70, um pouquinho, talvez puxando um pouquinho até pros 80. Seus trejeitos da cultura negra, né? A moda, o cabelo, a parte de música, etc. Aqui na década de 70 isso tava em alta. Luke Cage foi criado nesse momento pra pegar esse hype. Igual também outro herói assim da década de 70 pegou o hype que tinha na época, que era o Punho de Ferro, pegou o hype dos filmes de artes marciais também. Os dois vieram na mesma. Os dois são vindo da mesma época e também sofreram do mesmo problema quando caiu o hype dessas duas modas, né? E aí os dois trabalharam juntos depois, né? E bem legal, né? A parceria dos caras, assim. Mas não tem muito segredo, assim, né? Os poderes do Luke Cage também nos quadrinhos são bem parecidos com o que a gente vê na série, né? Então ele tem essa invulnerabilidade adquirida aí dos experimentos lá que ele se voluntariou. Isso é uma pergunta que eu queria fazer. A gente vê, tipo, uma parte de como surgiu os poderes do Luke Cage na série, eu queria saber se no quadrinho tipo, é a mesma parada ou algo similar, nessa pegada mesmo, tipo numa prisão. Bem parecido. Tem algumas coisinhas distorcidas, tá? Para adaptações, por exemplo, nos quadrinhos ele se voluntariou para fazer o experimento. No seriado, obrigado, né? Não. Ele acabou sendo jogado. Jogado num experimento para salvar a vida dele, né? Também no seriado mostrou que o guarda tava com raiva dele, que tentou sabotar. No outro, nos quadrinhos, não era meio assim, tinha uma coisa meio diferente. Mas tinha o mesmo médico, tinha a mesma prisão, Seagate, né? Que tava até uma prisão famosa nos quadrinhos, né? Se eu não me engano. Eles abordam muito ela no Luke Cage. Exatamente. E aí ele ganha esses experimentos, no qual ele tem a pele invulnerável, um pequeno fator de cura e super força de padrão. Entendi. Né? O kit básico do super-herói, super força. É kit básico mesmo. Eu gosto muito, eu tenho muita afinidade aí com o personagem do Luke Cage, mas eu não sou um grande conhecedor também, assim. Eu acho muito maneiro o que ele representou e como eles colocaram eles em algumas equipes aí que eu gosto. Agora, né? Eu já falei isso em alguns outros casts, né? Eu gosto muito do antro da rua da Marvel, assim. Esse antro mais raiz aí, né? Mais correria, né? E o Luke Cage, ele tá nesse meio, né? Principalmente na época que eu comecei a ler, né? Lá com Heroes for Hire, algumas coisas assim que eu peguei. O próprio selo Max lá, eu vi algumas histórias dele, né? Ele apareceu no Alias, né? Que eu tinha comentado que eu li, que eu tinha gostado bastante. E algumas outras aparições, assim. Eu lembro dele em revista do Pantera Negra. Ele tá sempre lá fazendo uma pontinha em várias outras revistas, assim, que eu li e gostei também. Então, ele é um personagem que ele é bem mais extrovertido até nos quadrinhos, né? Acho que no seriado ele é um pouco mais classudo, assim, né? Depois a gente vai até falar dos personagens do seriado, mas no quadrinho ele é Negan Watch mesmo, assim, bem estereotipado, assim, aquele negrão lá que gosta de brincar, tipo, faz piada, grita, hey, Watch, sabe? Come KFC, sabe? Bem estereotipado. Eu cheguei até um certo contato com essa parte dele no Punho de Ferro, que tá saindo agora. O incrível Punho de Ferro. Ele aparece no primeiro volume várias vezes. Ele tipo, tem uma certa amizade com o Punho de Ferro, sim, né? Sim. Ele aparece duas vezes. Uma, ele aparece que nem vocês já falaram, meio tipo bodyguard, assim. E na outra, ele aparece mais trabalhando pra Shield pra ajudar o Punho de Ferro. Ele, tipo, tem essa jogada. Agora que vocês falaram, realmente tive muito contato, porque no Gavião Arqueiro ele aparece também. Ele tinha que ser tipo o pai do Chris, velho. Ele tá, sempre tem vários empregos. Mas, cara, na série ao menos ele tem dois, né? Tipo, enfim. Ele é o cara que, pelo que eu vejo de vocês falando até antes mesmo, é o cara que, assim, pau pra toda obra de outros heróis, tá ligado? Vamos colocar ele, tipo, pra aparecer como ponto em qualquer outra revista de quadrinho, tá ligado? Nos últimos anos, nas últimas décadas, ele voltou a ser mais atrativo, né? Porque final da década de 80, 90, ele tava tão esquecido ali. Como já disse, tentaram botar ele junto com o Punho de Ferro pra tentar dar uma sobrevida, botaram ele no limbo, depois voltaram com ele, porque ele é um personagem marcante, né? Importante, histórico, é resistente, ele é forte, ele é carismático, então põe ele em tudo que é cantinho, né? Mas como ele também é um herói de rua também, né? Então ele não tem aquele mega vilão poderoso pra salvar, derrotar o mundo, né? Pra salvar a vizinhança e tal. Então precisa. Ele é um cara de aluguel também. Contrata ele, paga o serviço, termina o serviço. Segue a vida, beleza. Então o Luke Cage, assim, pau pra toda obra mesmo, mas não precisa ser aquele mega vilão, né? Só aquele vilão básico, sei lá, terrorista, etc. Que ele vai vai sobreviver. Gente, conflito, bacana, né? Cara. Eu gostei, assim, de entender um pouco do quadrinho dele, mas se for, tipo, do jeito que a série mostrou pra melhor, pra mim ele já me ganhou, entendeu? Mas beleza. Uma referência legal aí é a corrente que ele usava no quadrinho, acho que tem até uma cena no seriado que ele usa. Isso aí é pra representar a cadeia cena dele, que ele ficava na cadeia, aquela ficou cena na cadeia, né? Tiara era porque é brega mesmo, mas... e a camisa amarela, então, é uma tiara. O visual que a gente vê na série amarelo. Ele é mais casual, assim, usando uma camiseta e uma roupa assim, mais neutra, é o que a gente vê geralmente. O visual da série, o uniforme padrão dele da série é um agasalho com touca. É, ele gosta de usar agasalho com touca. Então agora vamos falar um pouco sobre os personagens dessa série, falar um pouquinho sobre o que passa, o enredo dessa série de Luke Cage, que mostra até um pouco do surgimento dele como um herói, digamos assim, e depois o que acontece dentro dela. Fiquem tranquilos que a gente vai deixar separado uma zona de spoiler, então podem escutar aqui o podcast até a área livre aqui de boinha, de boísmo, e depois a gente coloca aqui um avisinho que vamos entrar em spoilers e a gente começa a falar um pouco mais sobre o que a gente bem quiser, tá? Então vamos legal nessa. Então, moçada, o que rola, né? O Luke Cage aí, a série, né, com o nome do próprio personagem, né, ela vem dessa iniciativa, então, da Netflix, né, de fazer essa produção aí pra fazer essa primeira fornada aí de séries, né, envolvendo o universo envolvendo o MCU, né, o universo cinematográfico. Ela se passa assim, né, contemporaneamente aos acontecimentos que a gente tá vendo hoje no cinema, né, então o incidente lá que eles chamam nas outras séries já aconteceram. Sim. Ela também, em cronologia, ela acontece depois de todas as séries. Então Demolidor aconteceu, depois aconteceu o Jessica Jones, depois agora aconteceu o Luke Cage. A segunda temporada do Demolidor, né, também. Isso, verdade. A citar o Frank Castle. Praticamente logo em seguida, não, né? Tem, tipo, Pulp Fiction nas séries da Netflix, assim, não, é tudo linear, né, não tem... sabe, bagunça cronológica, suave. Aí, o que rola, então, né, a série, ela tem a premissa aí, óbvia, né, de apresentar o personagem, de introduzir. A gente já tinha visto o cameo dele, né, a participação dele no Jessica Jones, né, ele já tava tentando reconstruir a vida. A gente tem a origem lá que ele era casado, ele tinha uma esposa, né, no próprio Jessica Jones ele mostra, né, a gente descobre o que acontece com a esposa dele, né, num incidente lá e tal. Mas aí aqui ele tá meio. Ele volta ao bairro de origem dele, né? O Harlem, pra meio que reconstruir a vida dele aí depois de alguns acontecimentos, né? Que a gente vai descobrindo ao longo aí da série, né? Mas aí o que rola? Ela é uma série bem tranquila, assim. Eu acho que o principal plot da série, assim, é realmente a gente conhecer o personagem do Luke Cage. Vai ter uma situação aí de antagonismo, né? Ele vai conhecer o núcleo de vilões da série, né? O principal até então é o Cottonmouth, né? Boca de Algodão, é um dos personagens aí também que aparece na história. Eu não tenho tanto conhecimento assim pra também comparar ele com as outras aparições, e depois a gente vê alguns outros vilões menores, assim, mas é legal que o vilão do Luke Cage até certo ponto não é aquela parada heróica, assim, é um negócio mais de rua mesmo, simbolizando os perigos das ruas, né, toda a situação aí de exploração, né, de tráfico, de problemas das ruas mesmo, né, é um negócio assim, parece até estereotipado, mas não, né, cara, é um negócio que é recorrente aí em qualquer país, em qualquer lugar aí que tem uma periferia, tem esse tipo de realidade, né, o jeito como as pessoas convivem, né, num bairro assim mais afastado, né, o Harlem é um bairro bem também conhecido por ser perigoso, né, dentro de Nova York, né, então ele reflete bem essa realidade aí, né, isso que é legal do seriado, né. Dentro aí do seriado, a gente tem então o antagonista, né, e o Luke Cage, obviamente os dois têm interesses conflitando, né, e por causa disso a gente vai desenrolando certas situações, né, e no meio disso a gente acaba tendo oportunidade de conhecer a história do personagem, conhecer um pouquinho melhor toda aquela situação social que acontece dentro da série, né, e também... numa esfera acima, a gente tem algumas outras coisas pra falar também da série, né, um lance mais de produção, de ideologia artística, né, que a série seguiu e tal, mas isso eu vou deixar um pouquinho mais pra frente e tal, né, então a gente pode estar começando pelos personagens, assim, pra dar um overview aí pra quem tá chegando, quer conhecer quem que tá no meio dessa bagunça aí. Como a série fala, né, o personagem principal da série, Luke Cage, interpretado por Mike Coulter, né, é o personagem que foi já introduzido pela série da Jessica Jones, né? A gente conhece um pouco mais dele, porque na série da Jessica Jones a gente já deu um bizu, assim, um overview sobre o que é o poder do Luke Cage. A gente aprende que é um cara, tipo, a prova de balas, como realmente é falado. Ele tem uma pele impenetrável, digamos assim, né? E, cara, realmente é absurdo o poder de impenetrável dele, entendeu, cara? Foi visto, né? Foi visto na série da Jessica Jones, que eu acho que só, tipo, tem que dar medicamento por ele e passo pelo olho. Cara, é absurdo isso daí, né? É interessante ele falar isso, né? Num contexto... Era um contexto que vale naquela época, ainda é um contexto que vale nessa época. Que fala, assim, que é um negro à prova de balas, ainda mais balas da polícia, cara. A polícia se torna ineficaz contra esse cara e os negros valorizam muito mais ele, cara. É incrível, né? É um contexto na época muito bem usado e ainda tem os mesmos problemas nos dias atuais e a gente vê essa mesma discussão, cara. Interessante. Polícia reprimindo os negros ainda mais e um personagem negro realmente se mostrando superior a eles. É, tipo, essa parada, né? Porque é uma... Tá aí, como eu já falei, eu não curti muito o Luke Cage, mas eu gostei da pegada social que a série traz. Tipo, toda a história da... Ela é forte, isso aí. É muito forte, é uma pegada, toda a história do povo preto nos Estados Unidos, toda a pegada social que tá acontecendo, tipo, as referências, tipo, a Malcolm X, a quantidade de filósofos e pessoas sociais pretas que tiveram nos Estados Unidos, entendeu? Isso pra mim foi fantástico, essa pegada que ele teve foi foda, assim, e dinheiro na caixinha. Mas o que eu não gostei do Luke Cage foi o simples fato dele, sabe, ele pega a fórmula genérica de uma série policial... E insere os super-heróis nessa parada. Tipo, Mas eu acho que o Luke Cage provou o que a Netflix tava fazendo já. E é justamente que a parada que eu gosto, assim. A Netflix não tá provando, tipo, a Marvel também já tava seguindo isso um pouco no cinema, né? Que filme de herói não é um gênero. O gênero não é heróis. Na verdade, os filmes são filmes de alguns outros contextos, né? Policiais, dramas, né? Investigações, explorações, né? E aqui, né, principalmente nos seriados da Netflix, é o mesmo esquema. A gente tem aí o Jessica Jones, é um drama psicológico aí forte, né? E o Luke Cage, mesmo esquema, inserido aí num drama aí meio de policial, de rua, né? Tem toda uma pegada de perfil do Luke Cage, rola vingança, rola a questão do Luke Cage com o bairro dele, isso, entendeu? Isso. A gente vê toda uma motivação pra ele, entendeu? Achei muito legal, assim, o perfil do Luke Cage. Eu gostei muito dele como herói. É, um herói que, pra ele fala, a frase dele é "eu não sou um herói", né? Mas eu gostei muito dele, assim, tipo, o perfil dele. Ah, essa é uma frase padrão dele mesmo, realmente. Padrão, assim, que ele sabe que não é exatamente um herói. É um herói de aluguel, se for. Cara. E falando do ator também, né? Acho que convenceu bastante. Tudo bem, né? Que o Luke Cage não é um personagem, assim, de longa mente. Tipo, sei lá, o Nicolas Cage deve gostar muito dele. Assim. Gosta do Luke Cage. Assim, não, tô falando assim, tipo, corta, depois eu faço outra piada com o Nicolas Cage. Mas assim, tem muita gente que gosta do Luke Cage, assim, mas ele não é um personagem também, assim, ranquear hoje, né? Então é muito mais difícil você ter parâmetro de comparação, né? Acho que a exigência é um pouco menor, mas o ator manda bem, assim, E como eu comentei, né, o Luke Cage dos quadrinhos, ele é um pouco mais Não é extrapolado assim, né? Mas extravagante, né? Um cara que grita, tem bordão, tem aquele jeitão assim então. O jeitão de afrodescendente, assim, tipo dos Estados Unidos mesmo, um cara de rua, né? Faz piadinha, não sei o quê. E o Luke Cage da série não, né, mano? É um cara mais classudão, assim, né? Um cara com elegância mesmo, um cara tranquilo, né? Ele não, nunca tá lá, tipo, debochando e tal. Na dele, né? Isso, é. E é difícil a gente ver um personagem aí preto com esse tipo de característica, né? Geralmente é o contrário, né? Um cara estereotipadão, assim, né? E ele não, ele vai, acho que nessa contramão, né? O próprio tom do personagem me agradou bastante, assim. Eu gosto bastante do Mike Coulter. Eu acho ele um bom ator. Eu achei ele o Luke Cage, entendeu? A gente fala do pai do Chris e tudo mais, cara, mas tipo, ele... Sabe quando a gente fala que o Robert Downey Jr. é o Iron Man? É o Iron Man. Tipo, ele é o Luke Cage, tá ligado? A pegada dele, tipo, o físico dele, a cara dele, tipo, os traços dele, tipo, ele é o Luke Cage. Tipo, não tinha tão melhor. Eu peguei nessa também, cara. Eu não vou tanto, assim, o Downey Jr. tá em outra camada, assim, pro Iron Man. Não, tô falando... mas o que eu tô dizendo, tipo, a comparação simples que eu quis fazer era basicamente... Não, mas ele manda muito. Ele manda bem, cara. Ele, assim, um dos trabalhos que eu acompanhei dele, foram dois, na verdade. É o The Following, que ele fez o Nick Donovan, lá naquela série de Psicopata, e foi o Halo. Ele fez o Spartan Locke. É bem lembrado, assim, eu vi isso aí ontem, é verdade. Halo 5, né, ele faz o Spartan Locke, agora você falou, eu lembro. Ele já me ganhou, tipo, no Halo, tá ligado? Então, eu gosto bastante dele. E é bem diferente, o Spartan Locke no Halo é um personagem raivoso, né, ele tá tentando lá corrigir uma situação que... dos esquadrões lá da UNSC lá. Mas, pô, bem é verdade, eu não conheci ele pelo Luke Cage, não, eu conheci ele pelo Halo. E se eu lembro bem, ele fez até uma ponta naquele... um filme que foi até ganhador do Oscar, do Clint Eastwood. Eu lembro dele vagamente. É Menina de Ouro, eu acho. Não é Menina de Ouro? Caramba, ele fez Menina de Ouro? Ele fez Menina de Ouro. Ah, ele fez, é verdade, tá aqui. Big Willie Liddle. Foi muito ponto, assim, que eu não lembro dele. O próximo personagem é o Henry Pop, né? E foi feito pelo Frank Faison. E o Pop é aquele personagem, assim, o cara mais velho, ele tem mensagens sábias e tal. Ele tenta orientar o protagonista, algumas dúvidas, acolher o protagonista nos problemas. O pessoal brinca lá, né? O Magical Negro. O negro da conselho, né? É o cara que todo mundo respeita, o local dele é sagrado, ninguém mexe no local dele. Ele tem regras que todo mundo respeita. É um velhinho bem legal, bem simpático, vai. Ele é um cara de respeito, né? Tipo, ele na série Luke Cage, ele toma a forma de mestre, assim, de guia pro Luke. A gente tá falando de Star Wars ou de Luke Cage agora? Já não entendi. Boa, né? É o cara de vivência, que não é bem assim o Magical Negro, é tipo o Pop alguma coisa, que é um ser, tipo... usaram muito tempo durante racista, que hoje em dia é visto como tipo um cara de experiência e tudo mais, e eles aplicam isso muito bem na série com o Pop, né, porque é o cara que tipo vem se redimindo dos crimes que ele cometeu no passado, isso. Tá ligado? Isso tipo é uma pegada muito legal que eu achei dele. O legal é que o Pop é um orientador pro Luke Cage, né, o Luke Cage ele tá se que a gente comentou lá antes, né, ele volta pro Harlem, né, pra encontrar o caminho dele, né? Ele tem as situações do passado que a gente depois vai explicar na parte de spoilers ali. E depois ali ele tá usando o Pop meio como ajuda, né? Pra tanto tocar a vida dele, né? Ele tá lá fazendo o trampinho lá dele lá de faxineiro lá, mas ele tá lá também aproveitando muito, né, dos conselhos do Pop, né? Pra eles se colocar. Falando na que o Rods falou, ele não é só um orientador pro Luke, ele é um orientador pra praticamente todo o Harlem, cara. Ah, é, pode crer. Todo mundo vai na barbearia do Pop, entendeu? E assim, até independente se o cara, tipo, é o boca de algodão ou se o cara, tipo, é um policial, entendeu? Pessoal, todo mundo vai pra lá, todo mundo pega conselho com ele. Ele é um cara, tipo, assim, independente se você é bonzinho, se é malvado, eu vou te orientar pra fazer as coisas certas, entendeu? Cara, e essa é uma parada legal, que assim, no primeiro episódio ele já fala, né, que tipo, ele quer dar uma chance pros jovens do Harlem, pra eles não irem pras drogas, não irem pra, pro crime, então tipo, lá ele cria essa barbearia que ele, eles falam que é a Suíça, né? É Suíça ou Suécia? Eu não lembro agora. Suíça, Zona Neutra. É Suíça. É, zona, é Suíça, né? E tipo, isso é uma... Eu realmente gostei disso, desse ponto, dele, dele, esse personagem em si. Puxando ele foi o cara que eu gostei, entendeu? Assim, tem dois personagens, três personagens assim que são meus favoritos na série do Cage, mas ele, assim, tipo, é o segundo. Ele eu gostei pra caramba, velho. O próximo personagem aí, o vilão da série, né, o Cornel, o Boca de Algodão Strokes, né, o Cottonmouth. Ele é interpretado aí pelo Mahershala Ali, né, um ator também que eu não conhecia, assim, mas ele, cara, é o personagem que House of Cards. Então, é que eu não, é que eu não assisto, eu não assisto, eu não assisti ainda House of Cards, acho que foi por isso. Mas o mas ele é um ator, assim, que, puta, mandou muito nesse papel, assim, né? O Cottonmouth, como eu falei, eu não li muita coisa do Luke Cage pra comparar, assim, mas eu acho que a participação dele, assim, é bem legal, né? Você vê que ele, ao mesmo tempo que ele tem todas... Ele é um cara do tráfico, né? Ele é um cara do crime, na verdade, né? Um dos chefões lá de Nova York. Mas ele também tem lá os seus sensos de moral, né? Ele tem o passado dele lá, de como que ele iniciou. Ele tem todo o lance lá da família dele já ser criminosa, né? E o jeitão dele, assim, eu acho bem maneiro, cara. Principalmente quando ele dá aquela risadinha, assim, que ele fala, ah, seu mané, tá ferrado, né? Aí eu falo, puta, olha, esse maluco tá mandando muito, velho. Quando o Cottonmouth ri, mano, eu fico, sei lá, mano, muito feliz, velho. Eu falo, puta, que da hora. Eu não sei porque quando ele ri, só quando ele ri, ele me lembra do Ed Murphy, velho. Ed Murphy? Que sorrisão, cara, eu não sei porque. Puta, pode crer. Sim, eu vi, ó, paguei a mãe. Comparação aqui, claramente, de outro ator, mas beleza. Pô, que maneiro. Mas na história, assim, ele tá ali pra fazer contrapartida ao Luke Cage, né? Ele é o cara que manipula, né, aquela parte da cidade do Luke Cage, né? Principalmente o Harlem ali. Ele também nasceu e cresceu no Harlem. Ele é o principal chefão criminoso lá do bairro, né? E a parte dele, assim, é que, na verdade, ele já tem um império de crime construído, né? E o Luke Cage tá pra confrontar ele, né? E aí, isso pra melhorar um pouco a qualidade de vida de todo mundo que tá lá, né? Mas isso aí acaba desenrolando em outras coisas, né? Ele tem os parceiros de crime dele, assim, mas o Boca de Algodão aí, né? Não pode chamar ele por esse nome. Ele mandou muito, assim, é um personagem com tom... mas ele manda muito, assim, desde, tipo, das atitudes, quando ele explode, né? Que ele fica com aquela cara raivosa mesmo. Eu acho que é um personagem, assim, puta, muito bem escolhido, assim. E é legal, porque, porra, é um seriado, assim, difícil de escrever, né? Porque eles podiam ter partido, assim, pro caminho do Hulk mesmo. Ah, qual que é o vilão do filme 2 do Hulk? Ah, é um Hulk cinza forte também, sei lá, é um cara, tipo, um monstro forte, entendeu? Eles podiam também ter pegado um outro personagem lá, dado super força e resolver, tipo, e fazer tudo andar em cima disso, né? Mas não, né? O principal momento da série é realmente o Luke Cage confrontando toda essa situação de crime, tráfico, né? E essa rede de influência, o quanto isso é difícil, né, de lidar, né? E quanto isso tá enraizado, né, na sociedade e tal. Aí, isso que é maneiro, assim. Eu acho que é um personagem muito bom pra série, assim. Eu acho que o tom foi legal. Ó, vou explicar pra vocês. Pra vocês que não sabem, Manhattan é a ilha principal de Nova York. O Harlem, ela fica na parte norte de Nova York, chamada Upper Harlem, Town. Upper Town, né? Isso, Upper Town. É, fica do lado e do Harlem, Hudson ali. Isso, e ela é grande pra caralho a área do Harlem, beleza? É muito grande mesmo. Então, tipo, se você pensa que, tipo, é igual Hell's Kitchen, que é só um bairrozinho Michuruca, não, Harlem é muito grande. É outro nível. Pensa assim, tem o Central Park no meio, abaixo fica o Hell's Kitchen, bem acima fica o Harlem. Isso, que é um bairro todinho. Exatamente. Só pra vocês terem imagem na cabeça. Então, tipo, tem várias gangues, entendeu? O foco é basicamente em duas, que é a do Cottonmouth e a do... Domingo. Colon, né? Domingo. Domingo Colon. Eu só lembro do sobrenome das pessoas. Domingo. Domingo. Aham. Uma representada pelos negros, outra representada pelos latinos, né? A ideia isso, é mais isso. Exatamente. Uhum. Mas... O Cottonmouth, esse Boca de Algodão, é o cara da influência dos negros, né? Ele tem o seu próprio clube boate que ele criou, levantou por meio do dinheiro, esforço e uma herança da avó também. Exatamente. E a avó também não era uma pessoa muito gente fina, não. Era tia? É. ela também não era uma boa influência, sabe? Não, ela tinha um controle, verdade, ela tinha. Não, ela começou a família, pô. Ela começou a família, né? Como eles chamam a family, que é tipo, sim, a família mafiosa. De grande influência, exatamente. Isso. Que envolvia prostituição, jogos, menos drogas. Menos drogas, não armas queria. E tudo armas, isso. Armas, exatamente. E aí tá esse boca de algodão, agora tentando expandir mais os negócios dele, ele feliz porque ele conseguiu criar esse próprio clube dele, levantando dinheiro e tal. Isso, que é um outro espetáculo da série, esse clube, deixar pra... Nossa, é. Harlem cada Paradise, música, né? Velho. Mas deixa pra frente. Sim, agora sim. E aquela questão de poder e dinheiro pra ele, né? É. Money and the power, Kanye West. Eu sei que assim. Não, tem uma parada desse clube que é legal, é o Notorious Pig. Ah, a foto gigante do cara lá. É muito. E quando mostra a cena de close do Cottonmouth, só aparece a coroa na cabeça dele, aquela cena é muito massa. Uma curiosidade legal aí dessa cena aí do boca de algodão aí, né? É que esse diálogo aí sobre a foto, né? Essa foto famosa aí do Notorious B.I.G., pra quem não conhece muito de hip hop e tal, né? O Notorious B.I.G., ele foi um dos caras que tava muito envolvido na treta de rappers aí, né? Da costa leste oeste dos Estados Unidos, né? Ele morreu por causa desse conflito, né? E essa foto com a coroa, né, de rei, é uma das mais famosas deles, assim, mas ele na série, né, o Strokes lá, ele, o Strokes, ó, o Cottonmouth, ele tá usando esse, o Strokes não, o Strokes é Last Night, pô, achei, o Stokes, né, ele vira, acho que pra alguém, assim, tá explicando, né, sobre a foto, fala que chama atenção, sim, né, no meio que na sala dele lá, mas ele fala, né, que o que mais chama a atenção da foto é a coroa, né, que todo mundo quer ser rei, né, aí tem um enquadramento, assim, dele com a coroa em cima da cabeça, assim, é bem foda mesmo. Maneira, essa cena todinha é maneira, o famoso discurso do vilão, né, e com o enquadramento de alguma coisa, eu achei essa cena perfeita. Ah, e seguindo no mesmo bonde do Strokes, né, Rod? Strokes, a gente tem a Mariah Dillard, que ela é interpretada por uma atriz também que eu gosto pra caramba, que ela é a terceira da lista, o primeiro é o Cottonmouth, né, Mahershala, pra mim é difícil. O Ali lá, não sei o que é Ali lá. E ela é a terceira, que é a Alfred Woodard, que ela interpreta também o outro antagonista da série, que é a Councilwoman. A gente tem alguma coisa relacionada a isso aqui no Brasil? Vereadora, é tipo vereadora, né? A tradução era vereadora. Ela é tipo a vereadora. A dublagem. É, ela é tipo a vereadora do Harlem, que ela trabalha aqui, ela tipo tem uma relação com o Cottonmouth, né? E ela tá tentando se reeleger como Councilwoman de novo do Harlem. Aí você tem, cara, o desenvolvimento dela da série, né? Como tipo, eu não quero me envolver com a sua sujeira, mas eu preciso do seu dinheiro. E, tipo, toda a parte do desenvolvimento dela como pessoa, como antagonista da série, tá ligado? Eu achei o desenvolvimento dela o mais legal. Porque o Luke Cage, ele começa do mesmo jeito e acaba do mesmo jeito. Ela não. Ela começa de um jeito e ela acaba de um jeito totalmente diferente. Isso pra mim é sensacional, tá ligado? É, realmente, ela mudou bastante, cara. Ela tinha um conflito por causa da família dela, né? Ela não queria seguir os passos da mãe dela lá, da avó dela, não lembro agora. É, e aí, por causa de algumas coisas lá, ela vai se aprofundando. Luke Cage até tem mudança, assim, mas eu acho que fica mais pra frente. Eu acho que... Ela é realmente a que mais mas muda. Mas o dela é que mais muda, é isso. É. Na verdade, tem dois personagens que mudam, sim, bastante. Ela, né? Assim, e na base, minha opinião, a próxima ela também, e que muda bastante. A Misty, isso, né? É porque... Sendo que uma é base de personalidade... Que ela muda bastante a personalidade dela. Porque, tipo, assim, ela primeiro. Eu acho que ela tá num conflito, que nem o Rhodes disse. Ela não quer ser aquilo que a parente dela disse. Que a parente dela disse que ela tinha que ser. É porque eu não sei se é. Isentou. Se isentou, não sabe se é filha, mano. Eles chamam ela de mama, né? Mama não. Coisa não, mas assim. Eles chamam de mama porque é, tipo, um jeito carinhoso de chamar. É, tipo, então. É a matriarca, digamos assim, é a matriarca da família. A parada dela foi muito mais de personalidade do que emocional, entendeu? É, então ela tá sempre nesse conflito muito forte dela, que eu não quero ser, eu quero ser algo diferente, eu quero ir, tipo, ter o meu negócio legítimo. Eu gostei bastante dela, cara. Assim, na verdade, como... vamos dizer o seguinte. No final da série eu gostei bastante dela. No começo eu tava... ficando muito puto da vida com ela, tá ligado? Mano, eu tava me estressando demais com ela, tá ligado? Porque ela era, tipo, muito... Assim, como o Tate falou... Como o Tate falou, eu não quero saber das suas coisas sujas, mas eu quero do seu dinheiro. Mano, que hipocrisia, filha da mãe, isso. Ela tá, tipo... Era uma coisa que tava me corroendo por dentro já, tá ligado? Tipo, isso daí pra mim era uma coisa que tava me irritando da personagem. Até ela falar assim, não, foda-se, eu vou ser merda de um jeito ou de outro, então assumo essa merda. You shine like a star. You know who you are. Everything beautiful. Agora a gente vai falar da Mercedes, ou mais conhecida como Misty, né? Interpretada pela Simone Miski. Não conheço essa atriz. Tente, também. Você tem alguma coisa a falar, porque você é o cara que tá adorando o elenco. Não, Pô, o elenco de Luke Cage é sensacional, velho. Velho, é um dos melhores elencos que a Netflix já escalou pras séries dela. Tá no Luke Cage, cara. Só tem ator de ponta, tá ligado? Tem alguns atores bons que não são conhecidos. Tipo ela, por exemplo. Eu não cheguei a conhecer ela ainda. Acho que eu não vi nada. Mas ela é uma excelente atriz, tá ligado? Aquilo que eu falei. Você vê, ela passa o sentimento, tá ligado? Quando ela tá com raiva, ela passa o sentimento de raiva. Quando ela tá com medo, ela passa o sentimento de medo. Tipo, aquela parada que você vê na cara da pessoa, tá ligado? Eu achei ela uma excelente atriz. Eu gostei demais. Bem, mas vamos falando aqui, quem é a Misty, né? A Misty é... Não, a Misty não é a parceira do Ash em Pokémon, tá? Mestre do Ash de casa lá de água, sei lá, Cerulea, né? Cerulea. Mas enfim, a Misty nessa série, ela é a policial da série, tá? A gente no começo nem vê que é uma policial, ela é só apresentada como policial no final do primeiro episódio. E aí dá aquele baque, né? Tipo, ela é uma policial, bacana. Mas ela é o que vai fazer toda a investigação por trás do Cottonmouth, por trás da Maraia. A Misty, ela é uma policial correta. Tá, um policial que realmente, assim... É uma detetive, na verdade. Mas ela é uma... ela preza pelas coisas justas. Então, ela tá querendo fazer o papel certo da polícia de Harlem, entendeu? E ela vai investigando toda essa parte de podridão. E, cara, é impressionante que em tudo que acontece isso, tem um cara no meio, chamado Luke Cage, entendeu? Então... acaba que ela fica pensando também, pô, quem é esse cara que tá no meio de tudo isso daí? Então ela fica, tipo, se questionando quem é esse cara, o que ele tá fazendo no meio disso. Depois até acabam investigando um pouco o próprio Luke Cage, isso mais a fundo na série. Mas é um personagem que gostei muito, é um personagem também que evoluiu bastante, como a Mariah, né? Ela teve várias partes de... psicológicas, digamos assim, tipo de reflexão dela, né, do próprio personagem. Gostei bastante disso. E é um personagem que, cara, ele é importantíssimo para a série, porque como a gente falou, é uma série meio que de investigação. E é ela que dá mais toques de investigação à série. Ela tá ali pra equilibrar a balança também, né? No meio de toda aquela trama de crime e tal, ela é policial honesta, né, que vai, tipo, fazer a contramedida lá, né, de tentar entender por que tudo tá acontecendo, né? Por que o Luke Cage tá no meio de tudo isso aí e tal. Só de curiosidade, ela existe nos quadrinhos, né? Só que ela tem uma... O personagem dela é diferente nos quadrinhos. Ela tá mais pra uma agente, assim, uma mulher que lida com inteligência. Ela tem um braço biônico e tal, assim, é bem... Ela é heroína. Ela é heroína? É, isso. Caraca. Ela é uma heroína, sim. Porradeira. O próximo personagem é o Rafael Scarf, foi feito pelo Frank Whaley. E esse personagem é o parceiro da Misty Knight, e é aquele clichê, né, de parceiro. Eu sou bonzinho, mas também não sou, aquela coisa, tem que seguir o esquema, e ele tem um lado sombrio, e não vou dar spoiler. Então é um cara que eu queria falar dele. É um clichê. É um clichê. Mas não dá. Só de falar isso, eu acho mas que também, ele manda bem, sem problema nenhum, né, com a atuação. O cara, na trama, ele se encaixa bem também, tranquilo. Na verdade, tranquilo. Ele manda muito bem na atuação, cara. Ele manda bem, só tem uma coisa que me incomoda. O estrabismo dele. É porque... Estrabismo? Tipo... Caramba. Ele sabe. Nem reparem nisso. Ele tem um leve... Ele tem um leve... É bem leve estrabismo, mas o problema é como ele fala... Aí ele olha pra baixo, mas ele tá olhando pra cima, tá ligado? Aí isso eu falando, caraca, velho. Só isso que me incomodou. O próximo personagem aí é o Hernán Shades Álvarez, né? Interpretado pelo Theo Ross. Esse cara eu conheço de longe lá do meu seriado favorito. Oh, Sons of Anarchy. Sabe aquele gif do cara... Quem que é que é? É do Poderoso Chavefão, não é? O pessoal batendo palma, é. Cara, eu tô. Meu, pra mim eu faço esse gif pra esse cara, né? Sério. Ele é o cara que eu mais gostei de atuação dentro do. Da série. Cara, eu gostei dele também. Assim, eu achei a atuação dele um pouco mais contida, porque se você for ver no Sons of Anarchy, ele, tipo, depois de um tempo meio que soltam a coleira dele, você vê ele como um bottle que ele é. Ah, sim, mas aqui isso. eu achei ele mais contido, entendeu? Sempre manter o mesmo perfil. É, o cara calma. Aí eu tenho até pra comparar, na verdade, né? Acho que todos aí, tirando lá o Quantum Mouth, que eu não vi no House of Cards, eu não sei qual que é o papel mais marcante, mas todos aí acho que são papéis dos caras mesmo, assim, é o papel que o cara mais brilhou mesmo, né? E o Theo Ross não, né? O Theo Ross, eu acho que o papel que ele é mais vai ser mais reconhecido, apesar do Luke Cage agora, vai ser sim o Sons of Anarchy, né? Até porque o bagulho tem altas temporadas e tal, né? Lá ele faz um cara mais bobinho, assim, mais perdido, né? E aqui não, né? Ele já tem é um cara que ele é malandrão também, mas é um cara contido, né? Um cara que tá ali pra meio que resolver as coisas, né? Ele é o vilão que realmente pensa antes de agir. Ele é o cara que vai pensar em isso, né? Eu posso falar uma coisa? Contido, né? Uhum. Vocês lembram quando eu falei da risada do Cottonmouth me lembrar o Ed Murphy? Uhum. O sorriso do Shades me lembra o Clark Gregg, o Phil Coulson. Cara, toda hora eu olhava ele quando ele fazia... O cara que faz o Coulson. Ah, o Coulson. aquele sorrisinho marrom, né? É, velho. Mas aí no meio de toda essa trama é o que a gente fala. O Shades, ele na história, ele é um intermédio, né? Ele é um dos meio conselheiros lá de um outro grande criminoso, né? Que é o Kit Cascavel, a gente vai falar lá até na próxima aqui. Mas ele tá ali meio pra fazer um meio campo, né? Entre esse criminoso e o Boca de Algodão. Então ele tá ali pra dar conselho, tentar ajudar o Boca de Algodão com as situações que acontecem por causa do Luke Cage, né? Faz algumas ofertas lá e depois ele vai auxiliando os outros demais criminosos aí da série, assim. Ele é o cara que tá sempre, tipo, tranquilo, assim, vilão de boas, assim, maluco. É. Sempre. Só tem uma parte que ele surta lá, mas o cara se recompõe muito rápido, tá ligado? Isso. E aí, eu achei que ele mandou bem, assim, mas pra mim... Só um adendo, se eu lembro bem, eu tava conversando com um amigo que já tinha lido Luke Cage, o Shades, ele era tipo o Ciclope genérico, né? Ele tinha olhos laser, uma parada dessa, não é? É, ele tem um... ele dispara raios ópticos, né? Alguma coisa assim, cara. É bizarro. Eu gostei, cara. Eu gosto pra caramba do Theo Ross, e eu gostei também dele fazendo esse intermédio entre os vilões, né? Realmente, pra mim, ele é um dos auges da série, cara. Sério, eu gostei muito dele. Essa é uma parada legal, porque a gente falou que ele faz o intermédio entre dois... entre dois vilões, né? Ele faz entre o Cottonmouth, o Rhodes falou disso, e entre o William Stryker, também conhecido como Kid Cascavel, e Diamondsback, né? Ele é interpretado pelo Eric LaHaye Harvey. Eu não conheço o ator também. Não cheguei a saber quem é o ator, mas gostei dele, assim, na verdade, a parada, você tem o Shades, que ele é um vilão porque ele quer ser vilão, porque ele é bom nisso, sabe? Ele não precisa ter um motivo, tipo, ele quer chegar no topo, beleza, mas ele é vilão. Ele é o antagonista da série, é um dos antagonistas da série, você ouviu falar muito dele, mas só vai descobrir lá pro episódio 4, 5, por aí, né? Não bem mais, cara. É lá então, 7, 8, né? 7, 8, é pra lá. É depois que acontece o negócio com o Cottonmouth, né? E ele é um cara meio perturbado. Assim, é o que eu falei. O Shades, ele gosta de ser vilão. Porque ele é vilão. O Stryker, não. Ele, tipo, tem motivos extremamente pessoais que transformaram ele no que ele é, entendeu? Não é porque, tipo, sei lá, alguém morreu e ele não teve justiça. É, na verdade foi por causa disso, assim, no fundo foi por causa disso, né, por causa da mãe dele. Mas, assim, ele como vilão principal, eu não gostei muito. Eu achei que ele é bem fraco, pra ser mais exato. Ele entrou, eu achei fraco. Eu achei ele caindo de paraquedas na série, tipo, e falou, ah, sou vilão supremo e vou destruir todo mundo. É, isso que dá pra falar de coisa. E, por exemplo, você substituiu o Cottonmouth, tá ligado? Que era um excelente vilão. Eu tava esperando ele crescer mais na série e botou um cara de paraquedas. Eu não curti isso. Eu achei uma pegada fora da curva da série muito forte. E para falar, assim, o último personagem bem relevante da série, a gente tem, novamente, a Claire Temple, que é interpretada pela Rosario Dawson. Essa é a mesma atriz, o mesmo personagem que apareceu em Demolidor e apareceu em Jessica Jones. Então, basicamente, é o elo de ligação entre todas as três séries até então, né? E, basicamente, eu acho que tem uma forte e fácil ligação, quando você pensa no final de Luke Cage, como interligar algumas séries aí, entendeu? Mas, beleza. Ela é a famosa Nick Fury das séries. Liga tudo. Tem todas, né? Ela tem tudo, cara. Ela tem tudo. É porque, tipo, assim, a Rosario Dawson, ela é uma atriz, cara. Ela já é uma atriz consagrada, sim, já é uma atriz famosa. Uhum. Tipo, ela tava no Sete Vidas com Will Smith, ela tava no Death Proof do Tarantino. Tarantino. Então, tipo, ela tava no Sin City. Então, ela já é uma atriz consagrada, entendeu? E ela é uma atriz sensacional, não preciso falar não, nada. Quem viu as séries, quem já viu o filme com ela, sabe que ela é uma atriz 10 de 10. E, assim, ela é uma das mulheres mais bonitas que eu já vi na minha vida. Mas... Você já viu ela? Já, eu falei pra vocês, não? Eu vi ela e o diretor do Vingadores 2 em Nova York. Eu falei pra vocês. Vejo, velho. Tipo, vejo assim, sendo que eu fiquei... Caralho, vocês não estão entendendo. Tava eu andando com a minha mãe nas ruelas de Nova York. A gente ia acabar de sair numa padaria que eu gostava de comer lá. Aí, quando a gente tava saindo, cara, a gente vira a esquina, passa ela, aí eu olho assim, aí eu boto a mão na boca, tá ligado? E começo a falar, caralho, caralho, caralho. 3, 4, tipo, money. E eles passam por mim, assim, tá ligado? O pote, eu fico branco sem fazer nada, cara. Aquela foi a famosa New York feeling, tá ligado? Eu fiquei lá parado, assim, tipo... Chorando, eu nem chorei. Mas você não pediu nem fotinho? Você não pediu nem fotinho? Não, cara, eu paralisei. Eu não queria incomodar no meio da rua, tinha muita gente, tá ligado? Aí eu... Passou muita coisa na minha cabeça e... Ah, mas maneiro. E tem outro personagem que vocês estão esquecendo também, cara. Que é a mãe da Claire Temple, a Sônia Braga. A Braga, verdade. Cara, ela é legal, ela tá legal na série, vai, pô. Não, pode levar o furgão, não tem problema nenhum, negócio, não, só não machuca a minha filha. O que acontece com o furgão, né? Minha filha não. Então... Eu gostei dela também, achei a Sônia Braga... Assim, a entrada dela, né, na série é sutil, a participação dela é sutil. Mas eu gostei. Achei interessante. Só pra falar, cara, quando ela fala. Ela fala duas coisas em em português. E é muito nítido que ela, tipo, falou português Brasil mesmo. Cê, tipo, não tem como, tá ligado? Tipo, eu não lembro o que ela fala, mas tipo, é muito nítido, entendeu? Eu lembro que ela fala tem cuidado. Sotaque. Ela fala cuidado. E a Claire fala sempre. É, eu lembro dessa cena. Sempre, eu lembro também. É, e cuidado, essa exatamente. Cena marcou, assim, exatamente por essa troca rápida de idioma, tá ligado? Eu lembro, falou, obrigado, aí tá lá na legenda, be careful. Be careful. É, isso mesmo. Aí fala, sempre, é outra, always. Ah, uma parada que a gente não falou do Pops, né? O Motor, que é o slogan de vida dele. Pra frente sempre. Forward, always. A gente nem chegou a comentar. É, tipo, realmente, dele. A gente não falou disso. Antes da gente entrar na parte agora de falar de spoiler, vamos deixar aqui umas considerações pra quem, tipo, quer assistir o Luke Cage. Mas tá na dúvida, né? Tá na dúvida, essas coisas. Cara, assim, pra mim, eu gostei muito da série. Deu pra, assim, se divertir. Eu demorei um pouco pra me engrenar. Eu tive que assistir uns 3 episódios pra poder ficar assim, tipo, pô, curti, quero continuar assistindo, entendeu? O primeiro episódio é bem parado, mas você entende que vai assim, crescendo, entendeu? Eu gostei bastante, recomendo altamente. Se você já assistiu Demolidores Jessica Jones e pretende continuar assistindo séries da Marvel até Defensores, eu aí recomendo mais ainda, porque, cara, tipo, é o mesmo universo. É bom você ter um conhecimento prévio antes de querer ver outras coisas do gênero, tipo, se tiver vai ter a série futura dos Defensores, pra você entender o que aconteceu até aquele ponto, entendeu? Acho bacana. Isso. Eu acho agora, assim, agora pode falei, ir. Eu não curti muito a série, mas eu curti os atores, a maioria deles. Eu curti a pegada social que a série traz. Mas, no geral, eu não curti, assim. Não foi culpa nem dos atores, nem da pegada social. Foi culpa mesmo do pessoal de enredo. Não foi culpa do diretor, porque os takes são bonitos. As partes cinemáticas, gráficas são bonitas também. Pra quem já assistiu as outras séries, tipo Jessica Jones, Demolidor, assim, mais a primeira temporada que a segunda, vai sentir falta em alguns pontos. Mas ela é uma série boa pra você acompanhar, sim. Tem tanta porcaria saindo hoje em dia e Luke Cage, ela sobressai em relação a muita série. Se a Netflix me patrocinasse, eu falava mais bem do que mal. Mas assim, eu dou 4 de 10 pra série. Caraca! Nossa! Assim, mais. Coisa. Cara, é mais que eu falei. Não é que a série é ruim, não é porque eu dei 4 que a série é ruim. Eu dei 4 porque a série não me prometeu. Assim, foi mais por questão de expectativa, vai, mas talvez até a parte de spoiler eu mude de ideia, quem sabe. Eu confesso que até que eu gostei da série, não é melhor das séries da Netflix ou melhores da Marvel. Tem ótimos pontos, tem outros pontos que não me agradou, principalmente o vilão principal. Eu achei ele bem fraco, bem inferior, mas ainda assim é uma série muito legal, boa de se ver, eu recomendo. Deve ser visto, sim. Ah, até legal. Porque se você quer ver todos e se preparar pro Defensores, né, o Defenders, é bom ver o Luke Cage. É aquela parada que eu sempre digo, assista e tire suas próprias conclusões, tá ligado? Isso é importante. É bem mais fácil você sempre ir pela opinião de outra pessoa. Eu gostei muito, muito da série, eu me surpreendi. Eu acho que assim, ela é uma série muito boa, que nem a gente falou aí durante o cast, ela tem atores fenomenais, isso não compromete nada a série, pelo contrário, né, deixa você com mais vontade de assistir, né. Acho que o enredo e o que ele aborda, toda essa parada aí de crítica social, né, um pouquinho de ressalva, assim, meio comparando com o quadrinho, o Luke Cage dos quadrinhos, eu acho ele um pouco mais divertido de acompanhar, né, pelo jeito, de como ele se comporta e tal, mas eu também gostei desse Luke Cage, assim, negro classudo, assim, o cara, que ele de terno, né, velho, tava muito, muito estilo mesmo. Ele tem muitas boas referências também, o Capitão América ia curtir demais, mas tem muita, muita referência boa, cara, assim, desde a cena do uniforme clássico, assim, que a gente falou, até uns easter eggs, assim, menores, eu vou deixar pra vocês curtirem, assim. Então, eu acho que vale muito a pena. Eu tenho uma ressalva só. No começo, eu até saí assim e falei, puta, será que é a minha série favorita no Netflix? Será que eu continuo com Demolidor e tal? Eu acho que eu vou continuar com Demolidor, assim, parando pra pensar um pouquinho mais de calma. Mas eu gostei demais da série, assim. Eu acho que o único problema dela, assim, na minha opinião aqui, sem spoilers, é um pouco o ritmo das coisas, assim, ela é bem calma, assim, é muito difícil, apesar de a gente estar falando de gangues, correrias, assim, ruas, né, tiroteio e tal, a gente, sim, óbvio, tem tiroteios, né, o Luke, que a gente tem que furar as camisas deles de algum jeito. Ruim é que ela é muito parada em alguns momentos, né, apesar de toda essa trama aí de intriga, né, de criminalidade, né, um sabotando o outro, criando armadilhas, não sei o que, eu acho que, sei lá, podiam ter deixado um pouquinho mais dinâmico, mas isso pra mim não compromete em nada, assim, a experiência que você vai ter assistindo a série, né. Principal aqui, pra deixar minha recomendação, é um lance assim que a gente até que falou pouco até então, né, e pra mim a parada assim que mais me deixou surpreso, que é o lance da musicalidade no Luke Cage, assim, como que eles exploraram a música dentro da série, cara. Eu achei isso muito, muito maneiro, assim. Não sei se vocês sabem, mas todos os episódios aí são baseados em músicas, né, de um grupo de rap, de hip hop, né, chamado Gangstar. Eu não sei se vocês sabiam disso. E aí, por causa do tom, da tonalidade, assim, eles retratam muitas coisas. Então, obviamente, né, cada episódio tem o nome de uma das músicas deles, se encaixa no contexto, né, no que a música passa e tal. Isso já é maneiro demais. E todo aquele show que a gente tem dentro daquela boate balada lá do Harley Paradise, né? Que a gente vê todo aquele espetáculo, tá sempre rolando vários artistas famosos, né? Todo aquele clima, como que isso muda, né? O tom, né? Então, puta, tem muita música ferrada, assim, né? Que a gente passa, isso tipo só melhora, né? Talvez tenha um pouquinho mais acelerado, que nem eu critiquei aqui agora, mas de resto, cara, tá, mano, excelente, assim, acho que recomendo com força aí, com a força de Luke Cage. É aquela parada, né? Porque a série que eu acho que é mais agitada na Netflix, né, dessa pegada mais dos heróis, é a Demolidor, primeira temporada. Assim, a segunda temporada, desculpa, ela é mais agitada. Jessica Jones, ela tá entre o meio termo. Acho que a Lux realmente ela é um pouquinho mais parada. É, eu acho que... É que Jessica Jones tem aquela parada agoniante, assim, né? Até um pouquinho mais parada. Você não pode chegar a comparar o Demolidor, né? Porque o cara tá, tipo, pulando prédio, batendo gente o tempo todo. Então, tipo, ele é um pouco mais agitado, mais frenético. Eu também achei que poderia ter um pouquinho mais, tá ligado? Assim, poderia um pouco mais de agitação, não. Porque, tipo, até... Vamos pôr esses spoilers, porque eu não tô conseguindo me segurar. É, então... Mas é isso aí. Pra mim, tudo que envolve Luke Cage é, viu, animal. Eu acho que é isso aí, galera. Fica a recomendação pra quem tá na dúvida de assistir ou não. Aí, o esquema vale muito a pena, assim. E vamos lá, né? Cada vez mais aquela vontade de assistir de Defensores aumenta, né? Isso aí. E agora, para tudo, porque se tu não assistiu... Luke Cage até agora. Agora a gente vai começar a parte de spoilers. Então, arque com seus próprios riscos, que suas agora a gente vai começar a falar spoiler. Exatamente. Simbora! Depois do café a gente volta. Olha esse Sage! Nossa, não, velho! Safado! Foi um café extra forte, não foi? Sem açúcar, né? Mano, essa piadinha do café, velho, que engraçado, mano. Que bagulho, cara, engraçado, eu velho. Eu achei sensacional. Não, eu confesso, eu nunca mais vou ver o programa do Chaves depois dessa desse seriado. Professor Girafales foi desmascarado. Toda vez que a dona Florinda vê o professor Girafales, já vem cá falando pra ele: vamos pra minha casa tomar uma xícara de café? Vamos. Porra. Hoje tem. Mal espera ver ele, ponto. Café, vamos logo. Pai, eu vou sair hoje. Cuidado, filha. Hoje os jovens só pensam uma coisa. Aí, o quê? Drogas? Não, em tomar café. cara, mano. Mas aí, ó, aproveitando que a gente tá na zona de spoilers, acho que não vai caber muito a gente explicar o enredo, assim, a gente, tipo, bem resumido, assim, a gente tiver, né, o Luke Cage, ele confronta o Cotton Mouth, começa a destruir as bases de grana, de operações dele, né, quebra o cara mesmo, né, estressa ele, uma coisa que até morre, difícil entender, mas o que acontece? O Cotton Mouth, ele já tá estabelecido, o Luke Cage, apesar de ela ser linear, né, ele tem alguns períodos de tempo, né, das ações do Luke Cage. Né? Não é tudo tão imediato assim. Sim. Então você percebe que alguns atos do Luke Cage quebram assim demais o Cottonmouth, né? E isso, tipo, parece de uma hora pra outra, mas não, né? É um negócio mais um pouquinho mais espaçado. Também não tanto, né? Mas só pra ajudar um pouco na referência temporal. Um negócio que eu tive dificuldade de entender um pouco. É aquilo que acontece. Ele fica puto porque, tipo, não importa quantas balas ele tente acertar no Cage, não adianta nada. E o cara tá, tipo, usando essa habilidade dele pra destruir todo o esquema. Isso, né? Mas tem que lembrar que o Luke Cage só começou a se mover porque morreu o Pops, né? Essa é a parada que a série começa a tomar rumo, né? Que você percebe que, tipo, a série começa a embalar, que nem o Mook falou. O que acontece? A gente já disse que o primeiro episódio é fraco, o segundo episódio dá uma pegadinha em você, mas ele só embala no terceiro, que ele faz o Snowball, né, do Netflix. Caraca, tem uma cena que eu gosto muito, que é quando o Luke Cage tá voltando e vê o pessoal assaltando a velhinha chinesa lá. Nossa, essa cena é demais, cara. Sim. Essa é a cena que ele decide ser o herói, né? Exatamente. Caraca, quando você dá um soco na cara dele, você vê a mão do cara desmanchando. Nossa, aquilo aquela vendeu cena muito bem o Luke Cage, né? Você vê aquilo... Acho que tinha no trailer essa cena, né, mano? Tinha. Você vê aquela porcaria daquela fratura exposta, velho. Você fala, caceta, é isso que eu quero ver, né, mano? É. Isso é uma parada que você acaba não vendo na série, né? Porque, tipo, as coreografias de luta são, de novo, o maior pecado, né, da Netflix. Que, pô, os caras pecam muito, velho. Não tem. Ele é tipo, é só tapinha na cabeça, tá ligado? Beleza. Você percebe que ele tá controlando a força dele. Beleza? Você dá pra sentir isso. Ele só derruba a galera de dois jeitos. Ou ele empurra o cara no telhado, ou na parede. Ele joga os caras assim. Na cabeça do cara. É tipo assim. É tipo, quando ele tá salvando, tipo, um estabelecimento lá, uma lojinha. E até essa lojinha tá com o cara lá que é famoso de o rapper, né? É. O Method Man. E ele só dá dois tapinhas nos caras lá, tipo pega o telefone dos caras e começa, meu, é dois tapinhas, velho. Outra coisa que ele gosta de fazer, que chama a atenção da galera, é transformar a arma, né, numa bolinha de ferro. Ele pega a arma e transforma em bolinha de ferro, cara. Eu gostei bastante, cara, de pensando em cenas, assim, coisas assim. Eu acho que a virada, assim, os personagens, acho que pra mim não tive problema nenhum. Eles foram bem utilizados, assim, da hora mesmo. Eu gostei muito, cara, esse lance do ritmo, eu falei até lá na parte sem spoiler, né? Isso atrapalha bastante, né? Esse negócio de demorar pra sair, assim, né? Eu acho que até pra quem não curte, eu acabei deixando passar assim, mas até pra quem não curte tanto esse negócio de hip hop, de rua, né? Cultura coisa, talvez não seja uma série que bata tanto, né? O santo, né? Apesar de ser lance de herói. Porque ela tá longe do heroísmo, assim. Longe, longe mesmo, assim. Mas uma coisa que eu gostei bastante foi aquela sequência de... Acho que foi episódio 4, eu não lembro agora. Certo? Que foi o episódio de origem dele. Falar toda parte. Eu achei esse episódio muito bom, apesar de uns flashbacks assim que para, volta, tipo, tem cena de 30 segundos e depois volta pra cadeia. Acho que o episódio lá, a maioria passa na cadeia lá, né? Que é explicando a origem. Sim. Mas aí tem, tipo, volta pra atualidade lá e aí, tipo, tem cena de, sei lá, 30 segundos. Ah, e aquilo aconteceu? Aconteceu. Aí volta depois o flashback de novo. Precisava. Sabe quando, sei lá, você faz um slide com uma palavra, passa, tipo, fala a palavra e depois passa, saca? Tipo, não precisava, né? Sei lá. Mas o... Ou tinha alguma parada e eu acabei não absorvendo, né? Mas o que eu achei muito maneiro é toda essa sequência de origem dele lá na cadeia, né? Tem bem relação também com o quadrinho lá e tal, mas eu achei muito maneiro, assim, se entender, tipo, quem é esse Luke Cage, né? Quem é esse personagem? Por que ele é assim, tranquilo, né? Qual que é o peso dele? Por que ele tá na prisão? De quem que ele tá se escondendo, né? Porque, na verdade, ele não age, não é só porque ele não quer ser um herói, né? Não, é porque ele tem esse problema da prisão, né? Ele é um fugitivo. Mano, o que vocês acharam do Cottonmouth morrer, mano? Eu achei legal pra série. Tipo, a mina lá matar ele. Mas dá uma dó, né, mano? Não, cara, assim, eu achei até ok, mas, puta, virou uma novela depois. Não, ele morreu, mas foi o cara que matou ele. E a mulher lá, agora eu tenho que ser má. Mas é tipo, é o que eu falo, eu não gostei de ter matado ele porque você tirou o vilão, o melhor vilão. Bom, eu também acho. Você tirou o melhor vilão da série, você acabou com, tipo, o tesão. É por isso que você teve que jogar um cara de paraquedas, que nem eu já falei antes, que foi o Diamondback lá. Não gostei dele, tipo, não gostei mesmo, porque, tipo, você já tinha um vilão estabilizado na série e você, tipo, tá, você precisa matar pra dar um impacto diferente. Caralho, matou o Cottonmouth, que foda, sei lá o que, mas será que era necessário matar ele, tipo, agora? Não era melhor ter matado o Diamondback? Talvez dá mais força tipo, sei lá, mostrar o tal do lado do Kid Cascavel antes, né, pra, tipo, pra gente ter algum conhecimento, né, ele não aparecer tão jogado assim, né, tipo, mostrar, apesar de ele ser referenciado lá, eu não sei que se eles tiveram problema com o casting, se foi roteiro de última hora, mas eles podiam ter mostrado o Kid Cascavel antes, sabe, na própria origem do Luke Cage, pra deixar as coisas mais, talvez segurar a informação do irmão lá, né, do Star Wars lá, eu sou seu irmão, agora. Mas podia... Nossa, mano. Mas podiam, sei lá, ter mostrado um pouco antes pra suavizar, mostrar a Mariah lá antes, né? Com essa dualidade também, não deixar tudo pra depois, porque sobrecarregou um pouquinho, assim. E óbvio, dá dó, né? Você vê o cara fazendo um bom trampo lá, né? Era um vilão da hora, mas tudo bem, né? Acho que é superável. Eu achei falha. De morte. Eu acho que ele poderia, sei lá, tipo, ter sido preso, porque até, assim, pra prender ele era muito fácil, cara, tipo, na moral. Então ele poderia ter sido preso, esquecido, e, cara, tipo, aí surgiu que de Cascavel continuava, mas a gente sabe que, tipo, a qualquer momento, ou até numa futura série, poderia voltar ele, entendeu? É, uma curiosidade que acontece, acho que das séries, é a primeira série que começa a falar o nome dos personagens, eles falam Capitão América, falam o não lembro o que, acho que o Hulk, nas outras eles ficam com aquela piadinha, o Homem Verde, o Poderoso do Martelo, Não, ali eles falam, no Luke Cage eles falam mesmo os nomes e tal. Não sei se isso é um sinal de mudança ou se foi, sei lá, né? Era só vacilo dos caras e agora eles arrumaram. Aquela, a Guerra do Infinito ainda não ocorreu. Então, tipo, a gente sabe que deve estar uma negociação de tentar botar eles, tá ligado? Mas se vai rolar, eu não sei. Eu já não fico mais nem tão ansioso, saca, Tenchi, também, porque, mano... Decepção amorosa demais, né? E o que eles tinham pra usar, de verdade, eles já perderam a chance, que era a Guerra Civil. Mas tem muita, tá muito mais acima do que parece, né? Tem que entender, né? Por que os caras não estão dando essa correria aí. Mas e por último, assim, acho que uma coisa legal também de comentar da série, na verdade não legal não, uma coisa zoada assim, é o final mesmo. Acho que o Kid Cascavel, ele foi, realmente, ele caiu de paraquedas assim, gigante mesmo, gigantesco. Tipo, sabe, ah não, precisamos agora de um vilão importante, porque a mulher lá não vai segurar sozinho, né? Tipo, e aí coloca o Kid Cascavel. E o Shades também não tem poder nenhum. E não ia confrontar o Luke Cage. Ele vai atropelar eles, tipo isso. Então, eu acho que o Shades, ele podia até entrar na história com um bagulho mais psicológico, sabe? Esse negócio deles terem um background do Luke Cage, o Cotton Mouth quase conseguiu fazer isso, né? Forçar o cara a fazer uns trampos lá pra ele, porque ele sabia da cadeia lá. E essa é uma parada que eles realmente podiam ter aproveitado, porque você via quando o Luke Cage olhava pro Shades, ele dava aquela tremida de raiva, tá ligado? Então, tipo, você vê essa parada que poderia ter sido mais aproveitada. Concordo com você, um ponto que eu não tinha visto. Cara, eu concordo, velho. Que finalzinho mexuruca, viu? Sabe por que eu acho que eles fizeram esse final? Eu vou dar a explicação que eu acho que é. Quando você tem o primeiro Demolidor, a missão deles era fazer uma temporada. Eles fizeram uma temporada fechada. Você pode ver que o último episódio é fechado. Ele fecha aquele ciclo. Eles tiveram que puxar galho de tudo que é lugar pra começar a segunda temporada. Beleza? Na minha opinião, cara, eu vou falar uma parada assim que é meio divergente. Eu não gosto muito, acho que principalmente em seriado, de esticar demais coisas que talvez não fossem necessárias. Seriado já é um negócio extenso já. Sim, esse negócio faz sucesso, a galera tem que continuar tirando grana desses negócios, continuar as franquias, mas na minha opinião, a Netflix, ela não precisaria estar se preocupando tanto com a Season 2, assim, ainda, assim. O Luke Cage, ele acabou em aberto, mas a gente já sabe meio que o que tem pra se resolver, porque o Bob lá, o negrinho lá do Cavanhaque Maneiro, ele achou os papéis lá do Luke Cage, a Rosário Dawson vai agora achar o Punho de Ferro, espero que não beije ele também, porra, né, porque tá fora. Espero que não, né? Não, mas acho que aí já estabeleceu o relacionamento. E preparar os ânimos aí, né? Porque o Punho de Ferro vai ser longe de qualquer coisa. Apesar de ser New York, ele vai introduzir ainda... a magia, né? Igual o Doutor Estranho. Se prepara, Tenchi. Vai ter magia, mas vai ter muito a coisa de rua lá, intriga, não sei o que e tal. Porque é rua de... Esses heróis são esse antes. Então, no geral, assim... Mas acho que... Eu gostei, apesar desses pontos negativos, assim, deixando até minha opinião final, assim, eu gostei da série, eu acho que tá... Muito maneira, não é porque eu tô na zona de spoiler aqui que eu vou falar que não, tipo, fingir que tá tudo legal, né? Não, tem que expor mesmo e acho que vale ainda assim a sentada, né? A maratonada aí do Luke Cage. Mas fica a recomendação aí, galera. Eu já falei que, assim, eu gostei até da série. Não é a melhor série da Netflix, né? Da parte de Marvel. Tem outras que tem alguns pontos que são melhores, né? Por exemplo, o vilão principal dele não me agradou, não gostei. Mas eu gostei de alguns personagens. Gostei da parte de discussão racial, que é forte. Na parte do Luke Cage. A música também é ótima. É legal pra caramba. E, assim, é uma série que vale a pena ser vista. Depende do gosto, mas eu acho que tem que ser vista por causa dos defensores que vai vir, né? Então, vejam. Se você vai gostar, é outra história. Eu gostei. Tem gente que não gostou. Então, é questão de opinião, é questão de gosto. Tem gente, né? Se preparem. Eu tô no time que eu gostei também. É isso, eu não vou falar mais nada, acrescentar, o pessoal já falou tudo. A gente encerra esse podcast por aqui, mais um cast Netflix, mais um cast Marvel. Esperamos aqui, ficamos todos no aguardo para assistir em março o Punho de Ferro e depois, quando sair uma data, os Defensores. É isso aí. Ativa de café cubano aí. Falou, galera. Abraço. Falou. Please believe it, sir. The streets got your back. You already bulletproof love, baby. Aê, caixa de entrada. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Sage. Aqui é o Jim. Olá. Oi, começando os nossos recadinhos básicos de sempre, né? Pra você que escuta o podcast via feed, via iTunes, via algum agregador de podcast, via algum aplicativo no celular e não sei por mais onde você consegue escutar o podcast. Bom. Via calculadora. Meu Deus, será que é possível? Caramba. Ah, tem gente que joga Mario na calculadora, mano. Não duvido. Meu Deus. Bom, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. E pra você mandar os seus e-mails, os seus recados, coisas que você quer que a gente leia, é só você mandar pro contato@projetoxpodcast.com.br. Sigam a gente no Facebook, em facebook.com/projetoxpodcast, e também no nosso grupo do Facebook, em facebook.com/groups/projetoxpodcast. E pros stalkers de plantão, a gente sempre tem a nossa rede social do Pássaro Azul, o Twitter, que é @projetoxpodcast. Recados, dois recados de sempre. Saiu na semana passada o Expresso Cast número 5 sobre Kara no Kyokai. O primeiro filme, o né? O primeiro filme, mais explicitamente. São 8 filmes, né, no Kara no Kyokai já. Na verdade, são 7 filmes e tem 3 especiais que são filmes também. Mas linha principal de história são 7. Maneiro. Eu vi todos. Maneiro pra caramba. Mas vamos lá, link na postagem. E a gente também tem a nossa playlist, sempre aí, dessa vez com bandas fictícias. Oh, yeah. E você, Jim, participou? Olha só. Eu lembro dessa, do Aiô, Mingau Matador. Pois é, então. E tudo mais. Galera pediu o tema, a gente gravou essa playlist. Mandem mais temas também, a gente grava, se for possível. Sim. Então, link também na postagem. E-mails, com feedback do último podcast sobre Haikyuu. O primeiro e-mail aqui é do Rafael HQ e ele fala assim, bem curtinho, por sinal, ele fala assim, gostei da playlist, minha música favorita é do Shokukeki. E sobre o cast de Haikyuu, já vi antes de virar modinha. É, maravilha. Ah, quem diria. Mas é, continua bom, mesmo assim, de qualquer forma. O próximo cast, ele manda o Chique falando que é Berserker. Não é, esquece. A gente nem deu dica, então... Porra. A gente tem meio que mais ou menos uma meia dica, vai? Mas não vai ser essa, então não é, Rafael aqui. Não é. Tudo bem, valeu a tentativa, brigadão, viu? O próximo e-mail é um e-mail grandão aqui do Rodolfo Alves. Ele começa falando, olá, galerinha do PXP, aqui é o Rodolfo Alves retornando das cinzas. Já que o assunto é Haikyuu, eu não poderia ficar de fora. Foi comentado no início do cast que o traço do mangá é estranho, diferente e tudo mais. Eu já concordo com o Mugi, também prefiro o mangá. Mas vamos ao porquê. O mangá tem esses traços diferentes devido à dinâmica visual que o autor quis dar para a obra. Se vocês observarem alguns pontos que o Hinata pula, cai e já corre pro outro lado da rede, seus traços ficam agudos e finos, para simbolizar quase uma flecha. Isso é a saída estilística que o desenho tem para simbolizar um movimento rápido e anormal. Outras horas, os ângulos dos braços dos personagens chegam a parecer deformado, principalmente na iminência do salto, e também logo após a cortada. Se vocês separarem bem, os braços dos personagens da Karasuno ficam parecidos com batidas de asas. Cara, eu vi um pouco depois que o podcast saiu um vídeo no YouTube, eu acho, ao quadrado. Explica muito bem esse negócio do mangá do Haikyuu, cara. Eu gostei pra caramba. Que eu vou procurar deixar o link na postagem também. Mas eu concordo com tudo isso, Rodolfo Alves. Depois que eu vi esse vídeo, cara, faz sentido, é verdade. Olha aí, maneiro. Valorizo mais o mangá por causa disso também. Gostei bastante. Ainda prefiro o anime, mas o mangá, porra, sensacional também. Ele continua falando aqui, ó, que outra coisa que eu gosto muito é como a história é bem amarradinha e tem um fato extra. Quadra muito bom. Principalmente a interação com os adversários. Uma dúvida que eu fico é se o autor vai acabar o mangá no primeiro ano ou vai ter coragem de entrar em outro ano e retirar os veteranos. Geralmente o pessoal nunca faz isso, né? O pessoal de mangá de esporte. O pessoal do terceiro ano é o último evento deles de esporte. Acaba com eles aí. Pronto. Chega em algum canto e não continua no outro ano. De vez em nunca eles, alguns vão pra liga profissional. Mas não continua. Não continua no segundo ano a história do mangá. É sempre no primeiro ano da história. Bom, mangá de esporte. É um clichê que tem. Eu acho que como o Haikyuu tem tantos clichês, vai adotar esse clichê também, na minha opinião. Ele termina falando aqui. Bom, tem muito mais o que falar, mas o e-mail já deve estar gigante e o papo fica pra uma outra oportunidade, quem sabe pra um podcast. Bom, até mais e fique com Deus do Saki Oikawa. IPS, eu costumo dizer que Haikyuu é um slam dunk moderno. Cara, eu gosto bastante do slam dunk, então até que eu concordo, vai, de uma certa forma. Mas valeu, Rodolfo Alves, muito obrigado pelo seu e-mail, cara, muito agradecido. O próximo e-mail aqui é da Shaman Queen. Aí, pessoal, aqui é a Shaman Queen, beleza? Beleza. Venho escutado 3 podcasts seus, especifico repetidamente. Podcast Full Metal, Psycho Pass e Durarara. Eu fiquei contente quando procurei os mesmos temas em outros sites e lá estava o Mug em podcasts uns 3 anos atrás. Falando especificamente Full Metal Alchemist, além de ser o anime que gosto muito, vocês colocaram a música música que me emocionam por fazer parte da minha infância. São a I Want Out, do Halloween, e All Stars, do Smash Mouth. E é um sentimento que vem sempre que eu escuto, e vocês acertaram em colocá-los no podcast. Sobre o especial de 4 anos, feliz aniversário. Muito obrigado. Obrigado. O Seijidão é o único que não gosta de ficar mais velho. Toca aqui, Seiji. Oi, é Brofist. Ai, ai. E não morra. E nem você, Mugi. Ok. Abraço a todos por terem chegado tão longe. Muito obrigado, Shaman Queen. Obrigado, Shaman Queen. Muito obrigado pelos parabéns pra gente. Agora a pergunta que não quer calar. Já que ela não gosta de fazer aniversário, sei lá, que ela é tão velha quanto você. Olha, nunca fale isso pra uma garota, cara. Isso pode dar muita merda. Aqui é a internet, cara. Meu Deus. Eu estou protegido. Ah, é. Espera aí. É. Bom, mas muito obrigado de qualquer forma, Shaman Queen. Muito obrigado, abraço, tchau. O próximo e-mail é do Alisson André Reis, né? Aqui uma informação, um e-mail dele, ó. Olá, galera do Projeto X Podcast. Me chamo Alisson André, tenho 25 anos e moro em Minas Gerais. Venho através deste e-mail para trazer uma notícia em que deixará muita gente triste, principalmente quem acompanha os animes da temporada de outono e que tem relação com o podcast do Projeto X 205, que fala sobre o anime Haikyuu. Pois na Semana das Crianças, dia 11 de outubro de 2016, com infelicidade e respeito, recebemos uma notícia de falecimento do dublador Kazunari Tanaka, conhecido por fazer a voz do treinador Ukai, o atual treinador do time do Karasuno, né, do anime Haikyuu. Quero ver essa notícia, fiquei triste, realmente, é uma pena. Ainda mais eu que gosto de Seiyus também, puta. Aqui, ó, ele continua falando, aqui, ó. Kazunari Tanaka é também conhecido por dar voz ao Shinichiro Tamaki, do Code Geass, e o Genbu do Inuyasha, entre vários outros personagens de One Piece. Bamboshi, o Avalo Pizarro, Brown Bear, de Barba Marrom, entre outros. Sua voz e seus talentos vocais nos deixará com saudade e um silencioso vazio em nossos ouvidos daqui para frente, mas sempre será lembrado pelo seu trabalho e talento. Desculpe-me se o e-mail ficou curto e confuso, faltando algumas informações, e fiquem na paz. Mas tudo bem, muito obrigado, Alisson, por essa informação. Pro pessoal que tá desavisado e não saber dessa notícia agora, né? Você vai ver o anime do Haikyuu, vai ficar um pouco estranho agora. Mas como o anime é curtinho, acho que ele conseguiu dublar todos os episódios, né? Acho que deu tempo. Mas valeu, Alisson, por esse e-mail. Obrigadão. O próximo e-mail aqui é do Rafael Taira, e é meio tanto quanto longo. É, gigante. Ele mandou 2 e-mails. Na verdade, ele mandou 2, né? Então. Enfim, ele começa assim. O podcast ficou muito legal. Era péssimo em lembrar o nome dos jogadores do Karasuno. O podcast de vocês ajudou a lembrar um pouco os nomes e as funções. Joguei vôlei de quadra mais no 6º e no 7º ano do fundamental, e um pouco no cursinho, no final do ensino médio, e também joguei durante 2 anos na faculdade vôlei, mas foi vôlei de praia, onde tem um pouco mais de diferença nas regras. Mas é vôlei também, né? É, né? Ué. Sim. Meu forte era a recepção e o saque. Também porque eu geralmente sacava por baixo, e aí meus parceiros de time sacavam por cima, pulando. Então, meio que todo mundo esperava um tipo de saque, vinha outro tipo. É uma boa estratégia. Isso quebra qualquer um, cara. Os personagens que eu mais gosto no anime é o Tanaka e o Yamaguchi. E também um que usa tiara, esqueci o nome dele agora. Acho que é o Azumani, cara. O ace do time. Sobre Haikyuu, eu meio que parei no final da primeira temporada. Mas vou ver se põe em dia até o final do ano. E o Tanaka também parece um pouco como aquele clichê do cara carequinha que tem nos animes de esporte, que era ruim no começo e depois vai ficando melhor e melhor e melhor. Eu acho que o fato de você ter uma progressão já é o próprio clichê de todo anime de esporte, né? Eu acho que não faria sentido se não tivesse. Isso. É o protagonista, na verdade, que é assim. Também tem um Capitão Tsubasa, o Ishizaki. Esse é o carequinha, assim, que é ruim no esporte e vai melhorando. Aí sim. Esse é o clichê que ele tá pensando. Pô, se o personagem que é careca vai ruim e vai melhorando, tem até naquele futebol do Dragon Ball lá, o Inazuma Eleven. É verdade. Tem uns ali, assim, é verdade. É, tudo bem que ele não é exatamente esporte, na minha opinião. Enfim. É pra criança, cara. Releva. O Tanaka acho que vai pra clichê de delinquente, pois do carequinha meio que é bem sutil. Sim, porque ele é um delinquente, de fato, cara. É isso. Aí agora começa o próximo e-mail dele, que eu vou deixar aqui com o Seiji. Tá. Aqui ele continua falando aqui, ó. E sobre o cast da playlist, né, de bandas fictícias, foi uma boa escolha. Não imaginava que tinham tantas e amei as músicas. E a sugestão, né, ele fala aqui, ó. Poderia ter uma playlist de bandas glam metal e de visual kei. vamos lá. Visual K, eu acho que não tem ninguém na staff que curte, que... Eu acho que a Dri deve saber alguma coisa. Será? Mas ela... Será que é ela meio cara dela isso, né? Será que ela toparia gravar uma playlist de Visual K? Que assim, não sei. Eu não conseguiria montar essa playlist. A gente tem que fazer uma playlist kawaii metal. Ah, é. aí eu acho que mais a cara da Dri, esses negócios. E glam metal. Tem tantos estilos. Dá pra fazer uma de glam metal também, mas assim, eu não sei. Não sei. Tem que perguntar pra staff se alguém curte especificamente esse gênero, né? Bom, não sei. Até que eu gosto de algumas aí. Nem todas, mas tudo bem. Seja, bota uma música do Baby Metal no fundo. Ok, tá bom. Vou pegar uma. Continuando no e-mail dele, fala aqui, ó. Bem, meu chute para o podcast 206, mesmo com poucas dicas, que na verdade não teve nenhuma dica, né? Será um podcast de Pokémon? Não, não é. Pois quando é de Pokémon GO, vocês não ficariam de fora. Será, cara? Será? Espera pro ano que vem, talvez. Agora não adianta. Não, espera sair o jogo novo. Talvez, também, quem sabe. É, o jogo novo. O único problema desse Pokémon novo é que tem o Leomon, eu não gostei disso. Espera o Kiber voltar com o tempo livre dele, ele consegue gravar. Bom, por enquanto esquece. Sim. Bom, ou será um podcast do Battle Show da zoeira. E aqui ele dá uma sugestão de como a gente poderia fazer um podcast de Battle Shonen da zoeira. Cara, é uma viagem que ele escreveu aqui. Interessante, mas meio complexo demais pra gente poder fazer. Este não rola, cara, dessa forma complexa, né? Vai botar todo mundo da staff, cada um é um personagem, vai ter ainda alguns clichês, o mestre, a donzela, a narradora, os vilões, todo mundo fazendo uma grande novela, cara. Cara, isso não rola aqui, mano. A gente mal consegue gravar com 3, 4 pessoas, imagina gravar com todo mundo junto. É que fazer um Battle Shonen da zoeira seria uma coisa que não seria exatamente um podcast, seria mais um... Uma radionovela, cara. Uma radionovela, então. Então, não. Não, continua aí, tá engraçado. Fala da descrição dele, que ele fala os protagonistas, né? Tá engraçado. Tudo bem, vamos lá. Ó, como que seria, então, esse radionovela que ele queria? Que, ó, todo Shonen tem um grupo que pode ter de 3 a 5 protagonistas, sendo um deles o anti-herói. Poderia ser os protagonistas, se for 5, né? Seriam o Mugi, o Rhodes, Tenchu, Cabeça, o Feto. Acho que o Rhodes ou o Panda daria um bom anti-herói, meu Deus. Acho que o Panda, cara. Panda. Imagina ele ali. Pô, perfeito. O mestre da galeria poderia ser o Sage mesmo, né? Só porque eu sou... Você é o tutor. Você é tipo... Você é verde baixinho, cara. Ah, ok. E fala o contrário. Uh-huh. Mestre da galeria eu serei, né? Tem sempre uma donzela em perigo. Aí poderia ser a Dri assolada pelo padrão Dri. Fer poderia ser a narradora. O Kibo e o Jin poderia ser os vilões. Chamou de vilão, Jin. Ainda sobrou o Fer, mas não sei onde encaixá-lo. Bem, poderia fazer um arco de torneio Shonen, tipo o torneio das trevas do Yu Hakusho, onde teria dois times lutando e montar times com o pessoal do cast, em vez de salvar alguém, como se tem no exemplo Shonen acima. Bom, foi só uma ideia de alguns clichês que eu lembrei na hora. É legal que esse negócio do torneio dá pra até fazer crossover, né? Dá, cara. É, faz a gente contra um outro podcast. Cara... Isso seria legal. Seria maneiro, mas eu já falei, nesse momento não dá com esse nível de complexidade. A gente mal consegue reunir 3, 4 pessoas, imagina reunir todo mundo. Imagina reunir todo mundo e mais todo mundo de outro site. Cara, porra, esquece. Por enquanto não. Deixa pra ano que vem, por enquanto, se as coisas melhorarem, acalmarem na agenda do povo. Eu acho que daria pra tentar fazer alguma coisa, mas começar mais de leve, sabe? Começar com umas 3 pessoas. Pode ser. Algum outro tema, talvez. Não sei, também. Alguém que esteja muito disposto a editar isso, porque essa edição vai dar um trabalho. Eu tô sem tempo pra isso. Não dá, não. Então... Mas valeu, Rafael Tara, por esse seu e-mail gigante. Algumas sugestões. Não sei se a gente vai fazer, mas valeu por tudo. Seja, quem merece ser abraçado essa semana? Abraços pra galera que mandou o comentário, né? Para o Raul Mendonça de Siqueira, o Lucas Santana, o Túlio e o Rui Carode. Valeu, galera. Muito obrigado pros abraços. Ninguém acertou dica, porque a gente não deu dica. E também ninguém vai acertar a dica do próximo podcast, porque a gente não vai dar dica, cara, essa vez. Que eu não vou dar nenhuma dica, até porque a gente não sabe que podcast vai ser esse, o próximo podcast. A gente não sabe qual o próximo podcast que a gente vai sair, estamos enrolados pra caramba. Acontece nos melhores podcasts e nos piores também, tem jeito. Mas é isso, galera, muito obrigado por tudo, muito obrigado por mandar e-mails, comentários, sigam a gente no Facebook, sigam a gente no Twitter também, e acho que é só isso, né? Acho que é também. Valeu. Então, um abraço, tchau, tchau. Falou, galera, fui.